Olá pessoal, meu nome é Fábio Francisco e eu moro em Montreal desde 2008, sou analista de sistemas e eu gostaria também de comentar algumas notícias, né, que eu estou vendo aí na mídia com relação a todo esse movimento no Brasil, a todas essas manifestações, né? E eu vou tentar ser um pouco objetivo, ser o mais objetivo possível e direto aí no que eu tenho visto. Eu tenho lido que a mídia está sempre focando, dizendo que as manifestações não têm objetivo. Como assim não tem objetivo? Temos objetivos, sim, né? Eu acho que, se você parar para pensar, a gente não pode fugir do foco, que são aqueles 5 objetivos básicos, até que o pessoal do site Anonymous começou com esse vídeo, e eu acho uma ideia muito interessante, e acho que todo mundo também, é uma causa comum para todo mundo, que em primeiro lugar é a não aprovação da PEC 37, e eu incluiria a PEC 33 também, a saída imediata de Renan Calheiros da presidência do Senado, né, e do Senado também, a imediata investigação e punição de irregularidades das obras da Copa do Mundo pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, a lei que torna a corrupção um crime hediondo, o fim do fórum privilegiado. Esses são os 5 principais itens. Então, já que a mídia, né, está insistindo que não há objetivo, aí estão os 5 objetivos. Não a PEC 37. Volto a dizer, eu incluiria a PEC 33 também. A saída do Renan Calheiros, imediata investigação e punição das irregularidades da Copa pela Polícia Federal e Ministério Público, a lei que torna a corrupção o crime hediondo e o fórum privilegiado. Tá aí, mídia. Esses são os 5 objetivos da manifestação. Acho que mais claro do que isso, impossível. Tá? E outra coisa que eu acho que deve ser falado também é a aplicação da lei da ficha limpa. Isso aí, então, a gente não vai resolver o Brasil de uma hora para outra, mas se o poder legislativo e o judiciário e o executivo atenderem o que a gente está pedindo, já é o primeiro passo para começar a melhorar o Brasil, tá? Eu sei todo mundo falando, mas a Dilma sozinha não pode fazer nada, ela é o poder executivo. Tudo bem, cadê o presidente da Câmara dos Deputados? Cadê o presidente do Senado? Cadê o presidente do Supremo Tribunal Federal? Os 3 poderes juntos, eles têm que se manifestar. E eu acho que é isso que a gente está querendo, é mudar. É começar, são esses primeiros 5 passos, né, que vão fazer com que o nosso país se transforme. E cadê os mensalheiros que foram condenados? Porque eles ainda não estão na cadeia. Alô, judiciário, vão meter esse pessoal que já foi oficialmente, já foi condenado. Tem que estar todo mundo preso. É só nesse país, é só no Brasil, que a pessoa que está condenada pela justiça se torna deputado e continua legislando. Como é que pode? Entendeu? Você, para fazer um concurso público, se você tiver um problema na justiça, você não pode tomar posse. E por que, para ser um representante do povo, pode fazer isso? Por que vocês são diferentes que a gente? Ninguém está acima da lei, ninguém está acima da Constituição. Entendeu? Tudo bem. E eu acho que é o seguinte, o pessoal está focando muito no impeachment da Dilma. Não vai mudar nada se mudar só o presidente, não muda nada, não muda nada. O que tem que ser feito é a gente ter foco, não é uma questão de todo mundo, e a mídia também fica falando, não tem partido, é um movimento que não tem partido. É claro que a gente não tem partido, porque isso é uma causa comum do povo brasileiro. Não é um problema, não é um problema que a gente não está mirando só em um partido ou estamos apoiando nenhum partido. A questão não é PT, não é PSDB, não é PCdoB, não é nada. A questão é que nós queremos, a princípio, esses cinco objetivos que sejam atendidos, tá? E a aplicação da lei da ficha limpa. É isso que a gente quer. Então, por favor, a todos vocês do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, escute o que o povo está pedindo. Entendeu? E vamos respeitar a democracia. E com tudo isso aí, eu acho que já é o primeiro passo para a gente começar a mudar o Brasil. A gente não vai mudar tudo de uma vez, mas eu acredito que esse aí seja o primeiro passo. E parabéns ao povo brasileiro que está indo às ruas de forma pacífica, tá? E é isso aí, eu acho que é por aí. E a gente, enquanto esses cinco principais objetivos aí não forem atendidos e a aplicação da lei da ficha limpa não for executada, né, pelo judiciário, volto a dizer, judiciário, legislativo e executivo, atendam esses cinco objetivos e aplicação da ficha limpa. É isso que a gente está pedindo, tá bom?